Boa noite, começa agora o fim da semana. Rio de Janeiro e São Paulo recuaram na decisão de subir os preços dos transportes públicos. 184 alunos de Braga vão poder escolher se querem repetir o exame de português a 2 de julho. A Relação de Lisboa decretou que Fernando Seara não se pode candidatar a Lisboa. Está a decorrer no Brasil a Taça das Confederações. Às quartas-feiras, o Canal 1 apresenta-lhe Arte e Cultura, um espaço radiofónico dedicado às artes e à cultura e ao que, sobretudo em Portugal, vai acontecendo. Durante 30 minutos, Rita Antunes fala-lhe de teatro, cinema, música, exposições e tudo quanto mais se pode entender por cultura e arte. Arte e Cultura, às quartas-feiras, a partir das 21 horas, com Rita Antunes, no Canal 1. São Paulo e Rio de Janeiro voltaram atrás no aumento de tarifas dos transportes, a decisão que gerou uma onda de manifestação pelo país nos últimos dias. O prefeito do Rio de Janeiro e o governador de São Paulo decidiram não aumentar 20 centavos, cerca de 7 cêntimos, nas tarifas de transportes públicos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes anunciou que, para compensar a revogação da medida, será reduzido o investimento noutras áreas. O prefeito explica que a diminuição no preço dos transportes irá custar 200 milhões de reais, algo como 68 milhões de euros ao município. Em São Paulo, Geraldo Alckmin usou os mesmos argumentos e explicou que terá de ser cortado o valor noutros investimentos. Na terça-feira também foi anunciado o recuo no aumento dos transportes nas capitais dos estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo e Amazonas. O Conselho de Estado grego decidiu anular o encerramento da estação pública de rádio e televisão decretado pelo governo. O tribunal ordenou o restabelecimento imediato do sinal e decidiu que a ERT deve permanecer em atividade até que seja criada uma nova televisão pública. No mesmo dia, os três partidos da coligação reuniram para encontrar uma solução para a crise política desencadeada pelo encerramento da ERT. Durante a reunião, o primeiro-ministro, Antonis Samaras, propôs uma reabertura transitória da estação supervisionada de uma comissão tripartida. Essa comissão seria constituída por representantes dos três partidos da coligação e estaria encarregue de recrutar os jornalistas necessários para o funcionamento da nova emissora. A comissão estaria em funções até à votação de um projeto-lei referente à nova estação pública idealizada pelo governo. As chuvas de monção que estão a atingir a Índia já fizeram mais de 1000 mortos e centenas de desaparecidos. Ashok Kumar, responsável pelo Centro de Emergências, revelou que há pelo menos 65 mil pessoas completamente isoladas. As inundações já destruíram casas, pontes e estradas, acabando por isolar ainda mais as províncias himalaias de difícil acesso. Em estados com importantes locais de devoção, há milhares de peregrinos presos e isolados devido ao mau tempo. Estas chuvas são 4 vezes superiores à média habitual da região para esta época do ano. O Ministério da Educação e Ciência permitiu que os 184 alunos do 12º ano da Escola Sade Miranda, em Braga, que fizeram o exame de português na segunda-feira, repitam a prova a 2 de julho. Quem optar pela repetição do exame terá obrigatoriamente de anular o primeiro, que nem será corrigido. Recorde-se que a Escola Sade Miranda foi um dos estabelecimentos onde se registaram mais incidentes no dia do exame, devido aos protestos dos alunos que não puderam realizar a prova. O diretor da escola disse ao Jornal Público que, dos 184 alunos em questão, apenas cerca de 30% quiseram repetir o exame no dia 2 de julho. A época de exames nacionais do ensino secundário arrancou na segunda-feira, em dia de greve dos professores. Por não haver docentes suficientes para a vigilância, cerca de 18 mil alunos em Portugal não puderam realizar a prova. Se para si hoje não é São João e não vê balões a voar, saiba que tem outro motivo para ir à janela e olhar para o céu. A lua cheia está maior e mais brilhante, um fenómeno que só volta a repetir-se daqui a 18 anos. Esta super lua nasceu por volta das 21 horas e estará visível até pouco depois das 6 da manhã, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa. Este fenómeno acontece uma vez por ano, mas hoje as condições são diferentes. Em declarações à Lusa, Rui Agostinho, diretor do observatório, explicou que a lua cheia está mais perto do perigeu orbital do que é habitual. Hoje a lua está 14% maior e 30% mais brilhante do que a lua cheia no apogeu, o ponto da órbita deste satélite mais distante da Terra. Se for amante da astronomia e tiver ao seu alcance um telescópio, saiba que com ele consegue ver as crateras, os vales, os mares e as montanhas na superfície da Lua. Um relatório divulgado pela OCDE na quinta-feira revela que, dos 249 arguidos condenados por corrupção em Portugal entre 2007 e 2011, só 14 cumpriram pena de prisão. Os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico mostram que o suborno é um dos principais crimes envolvidos na estatística. Dos 249 arguidos condenados neste período, apenas 14 cumpriram pena de prisão. Dos restantes, 17 foram obrigados ao pagamento de multas, 67 foram libertados por fiança e 148 viram a pena suspensa. Outros dados do relatório revelam que 2010 foi o ano com mais condenações por corrupção ligadas ao suborno. Além deste crime, a OCDE salienta também a falsa contabilidade nas empresas e, dentro deste delito, a falsificação de documentos. A organização revela ainda que, em 2012, Portugal era o 33º país menos corrupto, num total de 174 analisados. Como já é habitual, passamos para análise aos mercados financeiros e principais indicadores. Foi um dia negro para a Bolsa de Lisboa. O PSI20 terminou no vermelho a perder 3,45% com todas as cotadas a negativo, exceto o Banif SA, que se manteve estável e sem alterações. O pior desempenho foi a Altri, cujas perdas rondaram os 8,34%. Na América, a Nasdaq 100 também encerrou a semana em terreno negativo, com perdas de 0,12%, mas a Dow Jones fechou no verde com uma variação de 0,41%. A fechar a semana, o barril de Brent encerrou a cerca de 125 dólares a unidade. Quanto ao euro, está agora a valer cerca de 1,31 dólares, 0,85 libras e 2,97 reais. Tempo agora para um curto intervalo. Na segunda parte do fim da semana, falamos sobre a decisão da relação de Lisboa que impede Fernando Seara de se candidatar à Câmara da Capital. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte. E estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? Segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo e consigo também, aqui no Canal 1. Sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às segundas-feiras, pelas 10 da noite, o Canal 1 apresenta-lhe Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as segundas, às 10 da noite, no Canal 1. Estamos de volta no fim da semana. Não perca o panorama geral da Taça das Confederações e o já habitual cartaz cultural para a próxima semana. O Tribunal da Relação anunciou na quinta-feira o chumbo da candidatura de Fernando Ciara à Câmara de Lisboa, mas o autarca vai manter-se na corrida e recorrer para o Tribunal Constitucional. Fernando Ciara acumulou um limite de mandatos em Sintra e, por isso, a relação manteve o impedimento legal para que o autarca se candidate a Lisboa. Apesar da decisão, Ciara vai manter-se na corrida ao município e recorrer para a última instância, o Tribunal Constitucional. Segundo informações da agência Lusa, o autarca não quis comentar a decisão nem prestar mais esclarecimentos. A maioria aprovou na quarta-feira a proposta de lei do Governo de Orçamento Retificativo, mas com votos contra de todos os partidos da oposição. O documento pretende compensar o desvio das contas resultantes do chumbo do Tribunal Constitucional a 4 normas do Orçamento do Estado, entre as quais a suspensão dos subsídios de férias. A nova proposta continua a incluir, por exemplo, cortes de 5% no subsídio de doença e de 6% no de desemprego, mas desta vez com uma cláusula que exclui rendimentos até 419,22€. Do lado da oposição, os partidos apresentaram mais de 50 propostas de alteração, mas todas foram chumbadas pela maioria. Entre elas estão as que obrigariam o Executivo a pagar os subsídios de férias, no máximo até meados de julho, ou a redução do IVA na restauração de 23% para 13%. O Brasil está a acolher a Taça das Confederações, que junta os principais vencedores dos torneios internacionais de futebol. A fase de grupos decorre até este fim de semana, mas, por agora, o Grupo A é liderado pelo Brasil, seguido pela Itália, e no Grupo B a Espanha está à frente e a Nigéria em segundo. A primeira meia-final joga-se na quarta-feira, 26 de junho, e a segunda no dia 27. Ambas estão marcadas para as 20 horas e têm transmissão na RTP1. O jogo do terceiro e quarto lugar passa na RTP Informação, no domingo, às 17 horas. No mesmo dia, a RTP1 transmite, às 20, a final do torneio. O ciclista português Rui Costa ganhou a volta à Suíça no domingo pela segunda vez consecutiva. O atleta venceu a última etapa com um contrarrelógio de 26,8 km. Rui Costa conseguiu bater a concorrência e subir do segundo para o primeiro lugar da geral. O ciclista cumpriu a prova em 51 minutos e 56 segundos, alcançando assim o primeiro lugar no pódio. Ricardo Sá Pinto já não é treinador do Estrela Vermelha de Belgrado. O técnico português apresentou a demissão na quarta-feira por descontentamento com a situação do clube. A crise financeira que atravessa o Estrela Vermelha impede o clube de adquirir reforços para a próxima época, razão que levou Sá Pinto a pedir a demissão. O técnico português treina o clube sérvio desde março de 2012. O Estrela Vermelha terminou o campeonato em segundo lugar, a 11 pontos de distância do vencedor, o Partizan. Abrimos o nosso cartaz cultural de hoje com destaque para o concerto dos Bon Jovi. A banda vai atuar na quarta-feira, dia 26, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. No mesmo dia, a fadista Cuca Roseta vai estar no São Luís Teatro Municipal, em Lisboa. A cantora brasileira Maria Rita atua no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 28 de junho, e no Pavilhão Atlântico, a 29, num concerto de homenagem a Elis Regina. Também no Pavilhão Atlântico vai estar Alicia Keys, a 28 de junho. Se preferir uma ida ao teatro, sugerimos Cantigas de uma Noite de Verão no Teatro da Politécnica em Lisboa, até dia 29 de junho. A peça O Quixote, uma adaptação da obra Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, está em exibição na Quinta da Regaleira, em Sintra, até inícios de outubro. O insólito de hoje traz-lhe dois casos muito peculiares e extremamente distintos entre eles. E se lhe dissesse que, na Nova Zelândia, uma mulher de 36 anos teve um filho de um rapaz de 11? Este é um caso que tem gerado polémica no país, visto que a lei não permite que as mulheres sejam acusadas de abuso sexual de menores. A mulher é mãe de um colega do rapaz em questão e terá sido ele próprio a denunciar o caso ao diretor da escola. O menor e o bebé já foram entregues a uma instituição governamental que recolhe crianças e adolescentes. Num caso bem mais leve, em Detroit, nos Estados Unidos, um mergulhador encontrou uma garrafa com uma mensagem no interior escrita por duas mulheres a 30 de junho de 1915 para descrever o dia que passavam no parque de diversões. O achado despertou o interesse do presidente da Sociedade Histórica de Harrison Flats, que em julho vai organizar um evento para celebrar as viagens dos habitantes de Detroit para o parque a bordo do navio Tashmu. O próximo passo é agora encontrar descendentes das autoras do bilhete e convidá-los para o evento do próximo mês. E assim fechamos o fim da semana de hoje. Para terminar, fique com It's My Life, um dos mais conhecidos temas dos Bon Jovi, que marcam presença esta semana em Portugal. Já sabe que eu volto no próximo domingo à mesma hora. Até lá, tenha uma boa semana. This ain't a song for the broken-hearted.